de você vai correr. Eu quero ver quando o sol parar e tudo terminar. Quero ver pra onde você vai correr. Eu quero ver quando o sol parar e tudo terminar. Esta noite pedirão a sua alma, louco. Esta noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? E para quem será? O que você plantou? Só tem tesouro, mano. Vive infiltrado com a bandidagem, acha da hora. E você muito esperto, comemora a sua vitória. Não me pergunte por que o sol nasce no leste. Ele sabe de todas as coisas, norte, sul, oeste. Voltando ao assunto, então cadê você que não acredita em Jesus Cristo? Ainda quer viver? Tudo que você faz é tudo planejado. Parece que a sua mente é arquivo do diabo. Tá amarrado, judiado, repreendido, está todo quebrado. Mas dê um passo certo pra ser abençoado. Meu irmão, tome posse dessa profecia. Os dias estão contados, dia, noite, noite, dia. Se ajoelha e coloca o teu rosto no pó, porque o diabo é sujo e ele não tem dó. Extrema unção mais uma vez veio pra afirmar a santidade absoluta com o Senhor Jeová. Se desfaz de tudo isso e quebra as correntes do horror. E quando tudo acabar, eu estarei na glória do Senhor. E quando tudo acabar, e quando tudo acabar, eu estarei na glória do Senhor. Quero ver pra onde você vai correr quando o sol parar. Quando o sol parar e tudo terminar, quero ver pra onde você vai correr. Quando o sol parar e tudo terminar. Quando o diabo se cresceu lá no céu, saiu ladrão. Com terça parte do povinho legal, não vira não. Conclusão, o disquete do raciocínio foi jogado no mundão. 12 anos investindo meu dinheiro na ilusão. Peguei pesado, fui até o final das dores. Só um toque sem Jesus, mas aí antes fosse. Maquinando várias fitas pra firmar a correria. Maravilha, anistia, vício, dependência química. O medo, maldade, mentalidade vingativa. Sem recurso, sem governo, desse jeito ou só na brisa. E a mente vazia, o escuro da oficina. O inimigo deita e rola e se pá até chacina. Até o Nat Roots não deixa com que eu me esqueça. Me trouxe informação, liberdade pra cabeça. Beatles, se achava mais conhecido do que Jesus. Convicção ignorante, alienados, sem a luz. Aí, da favela de Belém da Judéia, ele contrariou as estatísticas. Ele é humilde e também te vê. Então dê lugar para o Jeová Jireh. Quero ver pra onde você vai correr. Você vai correr quando o sol parar e tudo terminar. Agora nós buscamos em Deus a voz ativa, expressando a liberdade, dando exemplo de vida. Edu Lucena é meu nome, eu não sou de patifaria, sou sujeito de atitude, como Elias. Aí, o sol vai parar, cadê você? Até o príncipe da paz, manda um salve pra você. Que a nova era espiritismo, numerologia, cega o entendimento e vira patifaria. Podem falar que Jesus Cristo não existe, podem falar que a rainha quer a virgem. Eu tenho a palavra embutida no meu coração. Sem mais para os momentos, Marcio, qual que é o dom? O dom que eu falo pra você é pra você tentar entender. Entender que a verdade é feita pra você se posicionar e acreditar no evangelho, mano, de Jeová. A fita foi passada pra você no improviso. Compreender que o caminho é Jesus Cristo. Tire da sua mente o empecilho, teu querer. Escolha o seu caminho, truta é tudo com você. Quero ver pra onde você vai correr quando o sol parar. Oh, yeah. E tudo terminar. Quando tudo terminar. Quero ver pra onde você vai correr quando o sol parar. Você vai correr. Eu quero ver quando o sol parar e tudo terminar. Quero ver pra onde você vai correr. todos roubarão.